Golfe, o atrás da Golfe na torre de 108 metros. Solo Salvador, boa tarde, Titan 3835, formação Bravo Whisker. Streaming para o solo. Titan 3835, formação Whisker. Sérgio, Titan 3835, aguarde 360 Campinas. Passou do meu? Guardando 3835. Xané 6321 no pronto, cópia. Chega na escuta. Xané 6321, autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17, decola da pista 28, saída Gole Ofito, transição Ofito, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 8, transponder 5405. Ciente 340 Brasília, na APU Zulu 17, decolada 28, Gole Ofito. Primeira curva à esquerda, 119.8 ao controle, 5405 ao transponder, ao Xané 6321. Xané 6321, correto, chame pronto, confirmando, remota 13. Afirmativo. Ciente. Paulo Salvador, boa tarde, Volo 925 livrado. Ouro 925, táxi em frente via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, 925. Botão 3835, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Campinas, nível 360, decola da pista 28, saída Gole, Eval, após voa direto Sagaz, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 8, transponder 5175. Autorizado, apenas nível 360, recola pista 28, primeira curva à esquerda, Gole, Eval, após voa direto Sagaz, controle 196, 5175, dan 3835. 3835, cotejamento correto, chame quando pronto, confirme o portão que se encontra. Portão 9. Sente, chame pronto no 09, o TAN 3835. Obrigado. Salve Salvador, muito boa tarde, o TAN 3297 com informação Whisky 360 para confins. Sente, o TAN 3297 confins, nível 360, aguarde coordenação. Guardando. Confirme o box que se encontra. No 10. 7. Seja o R-Nave para pista 28, o ano 396, descida até 2000. 7. Inicialmente pronto, servido a 362, com 396 e autorizado R-Nave. Mas autorizado o RNAVE e aguardando então o 362, no final, o ano 396. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Você está controlando para a plataforma marítima Manaíra, está no 4-4, pronto para Tente 500 pés da GL. Apenas o nível, 500 pés da GL. Mil pés, aguardo coordenação. Salvador, Quilo Quebec Serra, solicito 045, como está? 045, Quilo Quebec Serra, reporte para descida. 045, Serra. Papá, Mike Eco Delta, copia? 4x4, autorizado Manati, 1.500 pés, AGL, rota DCT, decola da pista 17. Primeira curva à direita, controle 119.8, torre 118.6, o transponder 0125. Ok, autorizado, mais um delta, decola da 17, DCT 17 AGL, curva à direita, chama controle 119.8, torre 118.6, transponder 0125, mais um delta. Papapá, Mike, Eco, Delta, cotejamento correto, informe o POB. 02. Sente, para o táxi, chame a torre em 118.6, bom voo. Ah, só. Frente aqui, Eco, 16, bate marca. Prossiga. Autorizado com fins, nível 360, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, saída Gole, Eval, após voa direto Sagaz, primeira curva à esquerda, controle 119.8, transponder 5406. Zero três meia zero para Confins e Upper Whisky 58, decola 28 na Gole, Eval, depois voa Sagaz, primeira curva à esquerda. 119.8, controle 5406 no transponder, o TAN 3217. TAN 3217, correto, chame quando pronto no portão 10. Chamaremos. Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 1-3-3-2-5. 288, 3365, gol 1649, boa tarde. Controle Salvador, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, direto Manati, reporte 20 milhas fora, suba 1500 pés. Vai parar 20 milhas e subirá para 1500, Mike Echo Delta. Santo Serra Vita 362 ou no 396. O gol 1396 autorizado, final R9. Final R9, no 396. Roger, report 1-1. Controle de Salvador, é o passarinho do 2231, não? Muito boa tarde. Boa tarde, passarinho 2231, chegada CARI, desça nível 040. Ciente, chegada CARI, nível 040, informe que perdemos contato com o Centro Recife. Solicita um pequeno desvio de 15 graus à direita para evitar formações da rota. Está livre o desvio, passarei 2231, está ciente da informação, Matiz? Afirmativo, ciente da UISC 2231. Gol 396, chame torre 118.60. Gol 396, 118.3, é isso? Não, 118.6. Obrigado, bom trabalho. Quanto controle, poderia confirmar o procedimento final? Seria o ILS da 28? O passarinho 2231. Está na chegada CARI até a posição USAN após final do VOR-DME pista 28. Ciente, após o VOR-DME do 28-2231. Firmo o final do procedimento. Autorizado, chame táxi na 3235. Salvador. 3 Salvador, boa tarde, ETA 3567, informação uísque. 321 para acionamento no local e posterior pushback. 30. Para o 030, VIP ETA 3567. 567 copiou a informação do ATISA, uísque? Afirmativo, senhor. A chegada IPIT até a posição USAN após final do VOR-D6 da 28. Afirmativo. Solicita executar a RNAV da 28. Yes. Uno no 8, decimal 6. A informação em curso é o WIS, que é o Tinto 1014, Guardião 03. Serra, livre descida, ao cruzar o 025, frequência livre. 025, frequência livre, Serra. Passarei 2231, vai atingir o 50. 2231, tá mantendo a PROD Lama? Negativo, mantendo o PROD USAN, a chegada Karen. Ah, está a meia dúzia de milhas à direita da chegada. Vamos iniciar uma vetoração para o final do RDME, vai na proa 070, limitado pela radial 120 de Salvador, desça 2000 pés, ajustado 1014. 070, ajustado 1014, poder confirmar o limite? É a radial 120 do VOR de Salvador. Ciente. Descendo para 2000, passaria 2230, 070. Pode ser o 360-077. Galeão, coordenaremos a White Corp. Obrigado. Maquiaco Delta, frequência livre, coordenação. Grato, Maquiaco Delta, ciente, camarada no retorno. Para o táxi, 145, confins, 4 horas. 4 horas, Salvador, poderia confirmar como é que está a chance de equipamento aqui, com a prova que estamos mantendo no momento? Vai chamar a torre 186, vai taxiar via parte 3 inicialmente, ok? Primeira direita após o através do portão 612. Positivo, prossegue via portão 3, parte 3, então, 383. Voo no 396 em frente via Alfa, mantenha a Juliette aguardando ingresso no pátio. Ok, gente na Alfa, aguardando a Juliette, vai lá no 396. O TAR 3217 no 10 para pushback e acionamento. Autorizado, time táxi 3217. Autorizado, chamar para o táxi na 3217. Passarei 2231 para o final do VRDME. Curva esquerda para 320, reporte estabilizado na 105. Esquerda 320, repassará estabilizado na 105, 2231. 23, autorizado Kilo, Alfa, ponte estrada da Golf, 286, altinto 1014, boa viagem. Obrigado, motorista. Vou no 396, ingresso à esquerda após o Airbus até o portão 8. Esquerda na Juliette até o 8, não, 397.4. Vou no 077, prossiga. Autorizou o Galeão, nível 3. 360 do VP Zulu 14, decola a pista 28, mantém a reta até 2000 pés, após curva à esquerda, com o perfil subida gole, Eval, após Eval direto Crate, controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, acione o código 5413. Autorizado para o Galeão, nível 360, Upper Zulu 14. Mantém a reta após 2000, curva esquerda, sai na gole, após Eval direto Crate, 198-1862-5093. 186, confere, 5A13, portão 4, chama ponto, puxa sinal. Camarada. Pushback, Oxané 6321. Rubinha 321, vai estacionar um 37 Gol Vargo, portão 8, e vai iniciar o táxi, um Airbus Atan, que vai estar prestes a iniciar no portão 10. Assim que o Airbus liberar a retaguarda, tá livre o push na remota 3241, o Xenema 321. 7, 6, 3, 2, 1. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, caminhão 1.500 pés em Poste Parada Bar. Correção, senhor, o Guardião está com operação de busca entre o farol de Itapuã e o Aeroclube, corrigindo, e a Maralina. A intenção é permanecer na linha do litoral a 100 pés. 100 pés, Guardião 03. Na escuta permanente. 3567 autorizado a final da RNAV, repórter estabilizado. 10 já pode estar estabilizado final da RNAV, 3567. 7 com 96 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 20. Time apenas. 9.6 a bordo. Tá 3217, táxi via Juliette Alfa, reporte antes da Taxiway Golf, o ajuste 1014, torre 1.18.6. Juliette Alfa vai chamar antes da Golf, a torre 1086, o TAN 3217. Luna 077, portão 04, autorizado, reporte táxi. Reportará, chamada para o táxi 1077. Lago 10, solo a passarelo 2231, lembrou a esquerda, a sua escuta para a sua agitada. Passarelo 2231, ingresso táxi aí, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportada para ingresso no Pátio 1, 2231. Botar 3217, atente ao tráfego à sua frente, irá ingressar na Taxiway Kilo. Irá dar passagem ao mesmo após continuar o táxi à frente. Atento, 3217. Para o táxi, Oxenai 6321, autonomia 315, Goiânia, alterna 64, IPOB. Confirme autonomia e IPOB, Oxenai. 315, autonomia, Goiânia, alterna 64, IPOB. Ciente, a Xené 6321, táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Taxiway Golf, o ajuste 1014. Foi 118, decimal 6. Juliette, Alfa, antes da Golf, reportará 183, torre, 6321 da Xené. Xené 6321, negativo 183, torre 118, decimal 6 dúzia. Afirmativo, 18, 6 dúzia. O passarelo 2231 mantém posição antes da intersecção que liga o pátio 1 ao pátio 3, irá dar passagem a um Fokker 100 da Oxenair. Sim, 2231, vamos manter a posição antes de ingresso no pátio 1 para dar passagem ao tráfego. Boa tarde, controle, é o TAN 3835, decolado. 3835, contato radar, sobe para o nível 360, vigilante. 360, 3835. Após o tráfego da Oceania livrar o pátio 1, autorizado, ingresso na área remota 1-2. Sim, após o tráfego da Oceania, vai para a remota 1-2, do passarelo 2231. Gol 1077, temos 84 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Sente o gol 1077, táxi à direita via Índia, Alfa mantém posição antes da Juliette. Índia, Alfa mantém posição antes da Juliette, gol 1077. Fala, gol no 925. Gol 902, sente, guardado, obrigado. São 3217, chame torre em 118, decimal 6. 386, boa tarde. .077 vai seguir o Fokker 100 da Oceanair via Alfa, reporte antes da Taxiway Golf, o ajuste 1014, torre 118, decimal 6. Torre 286, 614, seguindo o MK28. E é para reportar antes da Golf, hein? Correto. Obrigado. Salvador, gol 1755. Gol 1755, com fins, aguarde coordenação. Número 2 para a cópia.